Policiais rodoviários federais em plantão no posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu apreenderam no início da tarde de quinta-feira aproximadamente 25 quilos de maconha que seriam revendidos no estado de Alagoas. Durante a abordagem de rotina por volta de 13 horas, a um ônibus que saía de Foz do Iguaçu rumo a Pato Branco, os PRFs descobriram um entorpecente oculto em uma mala no interior do bagageiro inferior do veículo. Através da etiqueta de identificação da bagagem, os policiais chegaram até o proprietário do entorpecente, um paulista de 29 anos. Já detido, o proprietário da droga informou que levaria maconha para revender no estado de Alagoas, a mais de 3 mil quilômetros da fronteira. Sua rota inicial, porém, através de uma linha de ônibus com destino mais próximo, era evitar a fiscalização constantemente efetuada pela PRF no posto de Santa Terezinha de Itaipu, em ônibus que tem como destino outros estados. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, onde o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.